que a adoração dos céus virá sobre a terra. Nós vamos profetizar isso. Aleluia. Ei, ei, ei. Agora você vai adorar, você que já sabe, você que já entendeu. Aleluia. Nós vamos profetizar que a glória de Deus virá para esse lugar. E é hoje. Celebre ao Senhor. Condeiro de receber a honra e a glória, todo o poder está assentado sobre o trono, para sempre e sempre te louvarei. Diga o Cordeiro de receber a honra e a glória, todo o poder está assentado sobre o trono, para sempre e sempre te louvarei. Santo, só tu és Senhor, que era e que é e que sempre será. Tu és o Cristo que ressuscitou, derramou o seu sangue para me salvar. Ei! Com os anjos eu vou te louvar, com os quatro seres viventes te exaltar. Adoração vai se unir hoje, vai descer o reino de Deus nesse lugar. Então declara comigo. Com os anjos eu vou te louvar, com os quatro seres viventes te exaltar. Adoração vai se unir e é hoje. Aleluia. Levanta a tua mão aí. Eu profetizo o milagre do Senhor sobre a tua vida. Você vai receber a glória de Deus. Então declara, ele é digno. Diga o Cordeiro de receber a honra e a glória, todo o poder está assentado sobre o trono, para sempre e sempre te louvarei. Só tu és santo, só tu és Senhor, que era e que é e que sempre será. Tu és o Cristo que ressuscitou, derramou o seu sangue para salvar a minha vida e a tua vida. Então celebra o Senhor com os anjos. Eu vou te louvar com os quatro seres viventes, te exaltar. A adoração do céu se unirá. Com os anjos, declara aí, meu querido. Com os anjos, eu vou te louvar com os quatro seres viventes, te exaltar. A adoração do céu. Declara, declara. Oh, aleluia. Vamos declarar que ele é santo, declara aí. Só tu és santo, só tu és santo. Declara, só tu és santo, só tu és santo, Senhor, digno de adoração. Só tu és santo. Eu vou te louvar com os quatro seres viventes, te exaltar. A adoração do céu se unirá com a dor.